Portal do Arrocha. E essa machuca, hein? Quero ver a galera do Alambique jogando a mãozinha pra cima e cantar comigo assim. Thiago na viola. A L Produções, a melhor do Brasil. Deus, como eu quero essa mulher pra mim. Sabe conquistar. Me apaixonei só em te olhar. Mas quando eu quero algo, eu vou além. Não me interessa a ninguém. Só ela me faz. Se queres ficar no motel.